Tem dias que me dá vontade de parar. O barco até parece que vai naufragar. O medo toma conta do meu coração. Incertezas dizem que eu não consigo não. Mas quando eu dobro o joelho no chão para orar, sinto uma mão me levantando pra me consolar, me dizendo, filho, esse processo é preciso passar. Pois como um vaso bruto, eu estou a te moldar. Escute o que eu tenho pra lhe falar. Não temas, meu filho, pois eu estou contigo. Por que te assombras se eu sou teu abrigo? Só com uma palavra a tempestade se acalma. Eu sou Deus que te contempla e tranquiliza a tua alma. Preciso for, eu venho sobre as águas só para te dizer, meu filho, tenha calma, esse processo não é pra te parar, mas vai servir de testemunho pra você contar. Esse processo não é pra te parar, mas vai servir de testemunho pra você contar. Eu permito a prova para te aprovar. Sou eu quem abre a porta e ninguém pode fechar. Meu filho, não desista, eu te conheço bem. Tudo isso que tu passa só com a continue me adorando, porque hoje eu te contemplo. Não temas, meu filho, pois eu estou contigo. Por que te assombras se eu sou teu abrigo? Só com uma palavra a tempestade se acalma. Eu sou Deus que te contempla e tranquiliza a tua alma. E se preciso for, vai servir de testemunho pra você contar.